Caio, você tá aí? Alô? Caio? Rafael, tá me escutando? Rafael? Beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast e esse é o nosso episódio de negócios e eu tô aqui sozinho, aqui na abertura. Vou ficar falando sozinho aqui, porque foi impossível conciliar agendas com o Caio e o Rafael, que são pessoas muito ocupadas. Mas esse episódio teve a participação especialíssima do meu amigo Azaghal, meu amigo Dave. Eu falei pra ele que a gente tava aqui com dificuldade de agenda pra gravar e aí ele na hora falou assim, não, eu quero gravar. E ficou muito legal, cara, porque ele trouxe essa visão ácida que ele tem para as histórias de negócios que a gente vai falar aqui. E trouxe também o sotaque carioca, que foi fundamental para a última história, que tá sensacional. O jogo desse episódio é um dos meus preferidos, podcast ou filme do SBT. E nele, a gente teve a participação, além do Dave, do meu amigo Paulo Silveira, lá do hipsters.tech, e também da Alura. E mais uma vez, cara, o Paulo tirou da cartola aqui uns conhecimentos, uns superpoderes que ele tem, que a gente nem imaginava, e foi uma disputa bem surpreendente. A gente deixou de fora algumas boas histórias aqui, que já estão guardadas para o próximo episódio com esse tema, e eu mesmo me lembrei de várias situações parecidas das nossas vidas aqui tentando fazer negócio. Eu e o Rafael, por exemplo, a gente vai ter aqui uma história de videogame, né? E eu e o Rafael, a gente comprou todos os nossos videogames desse jeito. No Mercado Livre, videogame usado, vendeu o videogame usado pra comprar outro. A gente fez todas essas coisas. A gente também já teve um monte de problema comprando e vendendo coisa, obviamente. Eu, por exemplo, era o maluco do carro usado. Eu não conseguia entender a ideia de comprar um carro zero pelado, se com a mesma grana dava pra comprar um completinho, com pouco uso. E eu, obviamente, só me dei mal por causa disso. A saga dos carros usados é um dos conteúdos exclusivos do grupo secreto do GugaCast da semana. Então, se você curtiu esse episódio e você quer mais, e eu te garanto que você vai curtir, que tá muito legal, é só assinar nosso conteúdo exclusivo e lá tem um mini GugaCast novinho todos os dias pra você. É só ir em picpay.me/GugaCast, assinar o plano de 15 pratas, se for sua primeira assinatura, o PicPay te devolve até R$10 de cashback. E você já sabe, né? Com o PicPay você consegue resolver todas as coisas da sua vida rapidão. Dá pra pagar boleto, dá pra pôr crédito no celular, dividir pagamento com os amigos, comprar crédito no Uber, pagar qualquer coisa em qualquer lugar com máquina Cielo. É tipo quando o seu gerente do banco resolve as coisas pra você pro WhatsApp. É rapidão e descomplicado. Ah, aliás, lá no grupo exclusivo pra assinante, eu também vou contar uma história minha de uma vez que eu fui na cantina do clube onde eu treinava basquete. Pedi um salgado e aí eu percebi que eu não tinha dinheiro pra pagar. Eu guardava o meu dinheiro na meia e aí sumiu. Além de ser nojento você guardar dinheiro na meia, né? E aí foi terrível. É o tipo de coisa que não acontece mais graças ao PicPay. Então, se você quer ouvir esse conteúdo, assina lá picpay.me/GugaCast. A gente vai pro jogo e pras histórias depois desse recado rapidinho aqui. Eu não sei se você que me ouve aí sabe, mas eu passei os últimos 15 anos da minha vida trabalhando com publicidade. Nessa jornada, eu trabalhei com quase 1000 anunciantes, entre eles os 30 maiores do Brasil, e criei campanhas para os sites, canais de YouTube e podcasts mais legais do país. Eu juntei tudo o que eu aprendi e tudo que eu ajudei a criar nessa indústria vital lá no meu novo curso da Alura, Marketing de Influenciadores, Como Fazer. Eu ensino alguns fundamentos, como criar, planejar, gerenciar e medir resultados nesse tipo de campanha. Se você trabalha com publicidade ou quer trabalhar, se matricula lá usando o meu link, alura.com.br/promoção/GugaCast. Você vai ter acesso a todos os cursos da Alura e tem muito mais coisa de marketing e publicidade lá. Vai lá, alura.com.br/promoção/GugaCast. Podcast ou filme do SBT. Ah, ai. Pro jogo de hoje, eu tenho aqui um dos dois maiores podcasters do Brasil, que é Dave Passos, o Azaghal. Palmas pra ele. Aê, palmas. Felicidade e alegria contagiante. E a gente trouxe aqui também um outro especialista em podcasts, que é o Paulo Silveira, da Alura e do hipsters.tech. Opa, muito obrigado, Guga. Finalmente chamou o primo pobre. Que até parece, cara. Que isso. Inclusive, falamos juntos de podcast como business lá na Campus Party, né? Exato. Foi por isso que eu chamei o Paulo aqui, porque o jogo de hoje é podcast ou filme do SBT. E como eu sei que o Dave é um especialista em filmes do SBT... Sim, verdade. Então eu trouxe o Paulo, que também é um especialista em podcasts, para dar um equilíbrio. É, acho que eu não vou ter muita chance, mas vamos lá. Explicando rapidamente as regras do jogo. Eu vou dar um título e vocês têm que adivinhar se é um podcast ou um filme do SBT. ao adivinhar, vocês podem também explicar sobre o que se trata esse podcast ou filme, e assim tentar ganhar mais alguns pontos, e a última rodada vale 1 milhão de pontos, o que é muito justo. Beleza? Beleza. Beleza. Começar então. O primeiro filme ou podcast é Alta Voltagem. Alta Voltagem é filme, com certeza. Ok. Sobre o que você acha que é esse filme? É, eu me lembro desse filme. Ah, mas agora é algum filme de férias em Beverly Hills, alguma coisa assim. Palm Springs. Ou não. Ok. Paulo, você acha que Alta Voltagem é um podcast ou um filme do SBT? Certamente é um filme do SBT, mas eu acho que o David tá enganado. E é alguma coisa tipo Sandra Bullock sendo desafiada por um maníaco que persegue ela em elevadores e em várias situações. É, em algum paralelo com aqueles filmes do Keanu Reeves. E sabe, tentando aquela segunda tentativa de tentar fazer a mesma fórmula dar aquele sucesso mediano. Caraca, elaborou. Foi bom, cara. O Paulo apareceu aqui como especialista em podcast, mas ele se mostrou especialista em filme do SBT também. Opa. Então, a resposta está correta para os dois. Olha aí, garotinho. Alta Voltagem é um filme do SBT, um ponto para cada um. O nome verdadeiro do filme, nome em inglês, é The Projected Man, o homem projetado. E a história do filme é sobre o conceituado Dr. Paul Steiner, que lidera uma equipe formada por um técnico perito em laser e por uma patologista. E eles fazem uma experiência secreta, patrocinada por uma fundação do governo inglês, que tem por objetivo transporte de matéria. Caralho! Tanto inanimada quanto orgânica, através do espaço e tempo, transformando os objetos em energia. Cara, esse filme é maravilhoso. E nada disso acontece em Palm Springs? Não, não. Então, por conta disso, eu vou dar mais um ponto pro Paulo, porque ele se aproximou muito mais da resposta do que você, Dave. Você me decepcionou nessa, inclusive. Eu não achei, não, mas tudo bem. É, eu também achei meio a meio, mas não vou reclamar. É, não reclamo. 2-1 pro Paulo. Próxima rodada. Capitão Caracol. É um podcast ou um filme do SBT? Paulo, você vai primeiro. Olha, eu acho que é uma pegadinha pra gente falar que é filme mais que é podcast, mas eu vou tentar pelo filme, porque o Capitão Caracol deve ser um desses clássicos que não deu muito certo com algum dos artistas, tipo Steve Martin, assim, que também fez aquele filme repetindo alguma fórmula. Esse sim, Palm Springs. O Capitão Caracol é Palm Springs, com certeza. E é uma criança prodígio que era sempre recebia bullying da família inteira e também dos amiguinhos, até que um dia ele recebeu superpoderes num caracol gigante do mar e a vida dele mudou. Parabéns, cara. Você realmente se demonstrou um especialista. Mais um talento inesperado seu, cara. Caraca, eu tô me sentindo mal. Né? Eu vou jogar, eu vou falar só podcast, pra não ter nem o que elaborar. Não, você tem que elaborar. Por que haveria um podcast chamado Capitão Caracol? É um podcast chamado Capitão Caracol porque é um cara que gosta de viajar. Leva a casa nas costas. Foi bom agora, na verdade, hein? Esse podcast poderia totalmente existir. A gente pode, inclusive, oferecer ele aí pro Spotify. Se a gente pode oferecer, porque eu errei, né? Não, a gente pode oferecer uma versão brasileira. A resposta correta é podcast. Aê! Um ponto pro Dave, 0 ponto pro Paulo. Paulo, eu só espero que você use esses seus poderes, cara, pro bem. Toda vez que eu percebo que você tem um novo superpoder, é a única coisa que eu penso. Mas Capitão Caracol é um podcast mexicano. O nome em espanhol é Capitão Pada. Ele é um podcast de quadrinhos. Ele fala sobre quadrinhos e cultura pop. Ele é tipo o Nerdcast do México. Faz há 12 anos, aliás. Olha aí. Legal. Bom pra eles. É. Eu vou dar 1 ponto pro Dave, porque ele acertou que era podcast. E é isso. Então tá 2-2. Peraí. Por que eu não ganhei o ponto pelo tema? Pô, porque foi totalmente fora do tema, claro que não tem nada a ver. Quando você lê quadrinhos, você cria o seu mundo. E o seu mundo é sua casa. Então você tá levando ele contigo. Ah, tem razão. Então 2 pontos pra você. Ah, ô louco. É. 3-2. Ok, próximo título. A Mão Peluda. Caraca. Isso é um podcast ou é um filme do SBT? Se for um podcast, é muito errado, né? Um podcast que é antigo, não é de 2019. É. E se for um filme, é muito certo? Então. Eu acho que A Mão Peluda é um filme. Ok. É um filme do SBT sobre algum mistério de uma criatura com uma mão peluda. Crianças que só viram a mão da criatura. Por isso que é a criatura da mão peluda. Esse filme certamente existe. Pode não se chamar Mão Peluda, mas existe. É. Paulo, A Mão Peluda, podcast ou filme do SBT? Eu acho que é um podcast que trata a masculinidade moderna de uma maneira mais sensível tipo assim, um Mamilos do outro lado, mas também com tom político bacana e progressivo. Podia juntar os dois, o crossover é Mamilos Peludos. Ok, a resposta certa é podcast. Olha aí. Um ponto pro Paulo, por ter acertado. Então agora empatou de novo, 3-3. Eu também na dúvida aqui, porque a mão peluda e o nome original é La Mano Peluda. Temos um padrão aí que é tudo mexicano, né, Guga? Eu sempre escolho podcast de outras nacionalidades, porque senão fica muito fácil, né? Claro, faz sentido. Dessa vez eu escolhi do México porque, tipo, SBT, México, tem muito a ver. Total. Então, se o SBT fosse um canal de podcasts, ele compraria esses podcasts do México. Sim. Por isso que é tão difícil. Ele teria comprado os podcasts de 30 anos atrás e tava até hoje passando a versão brasileira. Os mesmos episódios. Os mesmos episódios, faltando uns 4 ou 5, né, que nunca passam. Isso. Que é o Nerdcast Proibido, por exemplo. La Mano Peluda é um programa de rádio terror que revive a tradição popular do México de escutar experiências sobrenaturais reunindo a família. Eu vou dar esse ponto pro Dave, ele foi muito próximo do que é. Eu acertei aí, cara. É. Então, com isso, o Dave tá na frente ainda, 4-3. Que eu tô vendo que eu não vou conseguir quebrar essa amizade de uma década aí mesmo. Tá difícil. Não, não é verdade, eu tô sendo mega justo aqui. Eu não admito que você conteste a justiça e a parcialidade dos jogos que acontecem nesse programa. Pô, a podosfera mexicana tá melhor que a brasileira, hein? Você viu? Olha! Você vai ver agora. Última rodada, Paulo vai primeiro, mas valendo 1 milhão de pontos. 1 milhão de pontos. Pra todo mundo. Certo. 1 milhão de pontos. Melhor jogo. O título é A Super Fêmea. Nossa, isso é filme nacional. Não, eu não consigo. Filme nacional. Filme do SBT. Filmaço. Filme nacional, foda. Puta, quem nunca viu Super Fêmea, gente? Ah, pelo cara. Não, isso teria pra voltar. Não, vai, bota outro, Guga. Não, então eu vou perder. Não, eu vou perder merecidamente, porque eu nunca ouvi falar. Que isso, cara? Super Fêmea? Fih, porno chanchadaça. Achei que fosse tipo Mulher Nota 1000. Não, é tipo a Mulher Nota 1000 brasileira. Super Fêmea, cara. Vera Fischer. Ele tá zoando, né, Guga? Tá me tirando, né? Cazarré. John Herbert. Cara, não acredito. Não, cara, o David tá certo. É, ele entregou aqui, não teve. Eu sabia que isso podia acontecer. Não. Caraca! Porque ele é o maior especialista em filmes nacional da história. Mas o nome é muito bom, cara. Super Fêmea. E o plot é muito bom. Conta aí. Plot é uma indústria de produtos farmacêuticos que vai lançar no Brasil a pílula anticoncepcional masculina. Só que eles percebem que os homens são contra usar a pílula. Então, eles resolvem que. Aí eles contratam um redator publicitário genial que cria uma campanha baseada nas 3 coisas que o homem mais gosta: mulher, jogo e café. E a campanha é protagonizada por uma mulher mito, a Super Fêmea, que é a Vera Fischer. Filmaço. Sensacional. Ai, ai, ai. Mas, Dave, você foi desclassificado, cara, porque era a vez do Paulo, você atravessou. Então, 1 milhão de pontos pro Paulo. Paulo é o campeão desse jogo. Tudo bem, eu sou campeão moral. Sou campeão moral, isso que importa. Parabéns para Palmas e Paulo. Muito obrigado. Parabéns. Não interessa campeão moral, campeão verdadeiro é o Paulo, que jogou pelas regras e por isso ele foi. É jogo limpo. Por isso ele ganhou. É jogo limpo. Esse é um jogo sério. Tá certo. Valeu, Paulo, pela sua presença. Aparece mais vezes. Se o pessoal pedir muito no Twitter, eu volto aqui e conto uma história bacana. Tem que contar a história de cachorro para fazer o povo chorar. Que é isso que o Guga gosta. Quando a pessoa sabe de cinema, o Guga execra, que nem veio comigo agora. Se eu tivesse contado aqui que meu cachorro morreu, depois meu irmão morreu, aí nossa, ele tava adorando. E aí, Dave, obrigado por você ter vindo ler histórias. Eu sei que você adora ler histórias e ler e-mails. Ai, isso é que é uma amizade sincera. Vai ser sincero, porque você se ofereceu pra vir fazer. Eu me ofereci, não sabia que ia ser isso. Achei que ia contar uma história triste, fazer um jogo. Jogou na leitura de e-mails, coisa que eu tô terceirizando. Não, mas as histórias são legais, você vai gostar. Tá bom. Posso ler a primeira? Fica à vontade. Olá, Guga, Rafael, Caio e Guilherme. Tem ninguém aqui. Possível convidado, então olá pro Dave. Oi, sou eu. Meu nome é mas criem nomes, por favor. Tenho 20 anos e moro em Embu das Artes. A gente tem que criar um nome pra ele. Vamos chamar ele de... Bruno. Bruno? Por que Bruno? Que aleatório. É diferente do nome dele. Ok, vamos chamar ele de Bruno. A história que venho lhes contar se passa no ano de 2018. Na época, eu trabalhava em uma grande empresa como jovem aprendiz. Pra quem não sabe, jovem aprendiz é uma espécie de escravo que você paga muito menos pra fazer o trabalho de alguém, um assistente administrativo, só que em 2 horas a menos e por 4 dias por semana. No 5º dia, vamos para uma espécie de curso. Ué, tá aí, aprendiz. Guga, o que aconteceu no ano de 2018? Foi o ano do início da crise da Guiana, de 2018. Olha. Após informações de planos de invasão da Venezuela contra a Guiana. Você lembra disso, aliás? Não. Mas uma outra coisa que você deve lembrar é que o Fortaleza Esporte Clube conquistou a Série B do Campeonato Brasileiro. Certamente isso foi muito marcante pra você. Foi um dia foda, dia louco. Não lembro direito porque foi hardcore a comemoração. Ok, continuando. Todas as semanas íamos eu e uma amiga tomar sorvete, e em um certo dia, quando nós estávamos voltando, estávamos andando na calçada, quando o celular da minha amiga tocou, ela atendeu, e no mesmo momento, alguém tocara meu ombro. Quando me virei para ver quem era, me deparo com um homem baixinho, moreno, que parecia ter uns 40 anos de idade. Ele me disse muito gentilmente: "Olá, tudo bem com você?" E eu respondi: "Opa, tudo bem, e você?" O homem... Cara, que erro. Já foi tudo esquisito, mas tudo bem. Eu não entendi qual foi a relação com a amiga dele ter tocado o celular. Imagina se ela desapareceu no momento que esse cara tocou o ombro dele. Eu não li as histórias antes da gente gravar, então eu realmente não sei o que vai acontecer. O homem parecia ter ficado muito feliz por eu ter respondido ele, que logo respondeu: "Chega aí, menor. Vem aqui rapidinho." Olha aí o nome do cara. Nossa, que loucura, cara. Cara, corre, só corre. Só fala não, não, não e sai correndo. Pega a amiga pela mão e sai correndo. Chega aí, menor, vem aqui rapidinho. Caralho, cara. Um detalhe muito importante é que nós estávamos na frente de um hospital psiquiátrico. Ah. Naquele momento, eu acreditei que seria obra do Mija Fora da Caixa de Areia, Pipoca de Saquinho Murcha, o Gosto de Você Mais Como Amigo. Pensei que das duas, uma. Ou seria um assalto, que tá com toda a cara de ser. Sim. Não, se fosse assalto, esse cara perdeu tempo. Ou um golpe, né? Tem essas histórias do golpe do cara que para você na calçada? Tem. E fala: "Não, eu quero te apresentar um negócio." E aí a arma dele é um papel e uma caneta. Sim. E aí ele sim. Começa a escrever. E esses caras são bons, cara. Eles têm um poder tipo de hipnose, né? É, Coleman, que chama em inglês. Exato. O Sawyer era um Coleman. É, então, parece que ele tá tomando um Coleman aqui. Pensei que das duas, uma. Ou seria um assalto, ou o rapaz tinha algum tipo de problema psiquiátrico. Pra minha surpresa, o homem foi até um cooler de isopor. É engraçado que a gente sempre acha que a história vai começar, mas ela entra num detalhe que parece pior. Uhum. Foi até um cooler de isopor, no qual ele me fez a seguinte pergunta: "Menor, na sua casa, vocês costumam usar Jequiti ou Boticário?" Caralho, que loucura. Mas, cara, o Silvio Santos tá indo longe demais, né, cara? É, o Jequiti, ele tem uma força, cara. Ele tem uma força subliminar. É bem possível que o Silvio Santos tenha instalado esse baixinho pra falar com as pessoas na rua. Nossa. Será que era o Rock? É. Que a descrição bate. Homem baixinho, moreno, que parecia ter 40. Não, o Rock é mais velho. É, mas ele era simpático, o Rock é simpático. Extremamente simpático. Mas então... Ou então, isso pode ter sido o Silvio Santos que contratou pessoas pra mandar e-mails pra podcasts falando a palavra Jequiti. Caraca, aí sim, hein? Aí sim. Porque é só o que importa, é a palavra Jequiti, não precisa escrever mais nada. A gente não precisa saber nem o que é, o que vende. Só tem que estar no meio da programação, tá passando alguma coisa Jequiti. E pronto. Eu não tinha a menor ideia, só sabia que eram marcas de perfume e respondi: "Boticário?" Resposta errada. Pois é. Tinha que ter respondido limão. Brad Pitt tinha uma época que usava limão como desodorante. Isso deve fazer muito mal. 2, que informação aleatória. Tá falando de higiene pessoal, cara. E o Brad Pitt é uma referência pra mim. E você tentou usar limão como desodorante? Não, não, porque eu tô pouco me fudendo pro planeta. Mas, cara, isso deve ser muito errado, é ácido. Ah, devia ser limão com maionese, sabe qual é? Nossa, não, cara. Você pode substituir desodorante por limão e abacate, alguma coisa assim. A melhor coisa que você pode fazer pra evitar odores corporais é ter uma salada embaixo do braço. É, com certeza. Temperar o sovaco. Eu apoio quem queira. Inclusive, teve uma aposta aí, não? Não, não, de jeito nenhum, cara. Você... Como você mesmo fala, try harder, motherfucker. Eu não tô tão fácil assim mais. Que a gente tem o programa inteiro aí pela frente. Tá aí, cara, você tem esse poder também. Eu tenho o poder aleatório de fazer pessoas fazerem apostas que elas não querem participar. Não, mas você com papel e uma caneta na calçada, você faria um estrago, cara. Eu faço isso com áudio, toda semana. É engraçado porque é verdade. Continuando aqui. O rapaz tirou uma embalagem de frios, aquelas de isopor que eles colocam queijo, presunto. Uhum. Só que pra minha surpresa, tinha um frasco de perfume. Na hora eu pensei, af, ele vai querer me vender. Quando de repente o homem olha pra mim e diz, toma, pode levar, você é muito educado e gente boa. Caraca, não, não. Nossa, cara. Eu não confio. Eu não pegava, eu não tocava. Sério? Só pode ser coisa de maluco. Tem certas coisas que a gente não pode dar trela, cara. Essa é a realidade. A nossa relação com os fãs. Adoro os fãs, ótimos, né? Só que é muito difícil eu comer comida que fã me dá. É, porque você nunca sabe quando aquele cara lá é um não fã. Exato, e que tá envenenado. Eu aprecio o gesto, agradeço, mas normalmente não consumo. E já fica aí até a dica de não levar a comida de presente. O Alexandre, não, ele já destrói o coração ao vivo da pessoa quando ele fala, não, a gente não aceita comida, obrigado. Mas é legal também, é sincerão. O Alexandre, ele não é assim, mas a sinceridade, eu sou sempre a favor da mentira. Que a sinceridade, o que as pessoas ganharam com essa sinceridade? Porque a pessoa que comprou o biscoito, a cachaça, o que quer que seja, na maioria das vezes agiu de uma forma positiva e de boa fé, entendeu? Uhum. Quando você nega o presente de alguém, é muito ruim, cara. É verdade. E eu não quero gerar esse sentimento. Eu só não quero, talvez, comer uma comida envenenada, entendeu? Essa é a minha única preocupação. Então eu aceito. O sentimento é completo, entendeu? A pessoa me dá o presente, fica feliz porque eu recebi. E eu realmente gosto do presente e aprecio ele. Só que não quero morrer envenenado. Cara, eu prefiro muito mais que você ganhe comida de presente do que uma estátua. Porque muitas vezes na vida a gente já foi em Campus Party e alguém veio e te deu uma estátua. E eu que fiquei carregando essa estátua o dia inteiro, cara. Ai, ai. Mas agora se a gente não trabalha mais junto, Guga, agora você não tem como carregar mais minhas estátuas, mas é uma verdade. É. Foram muitas vezes mesmo. Muitas vezes, cara, eu fiquei carregando sacola com estátua pela Campus Party. Livros, revistas, pesa, papel pesa, parece que não. Pelo YouPix tal, e isso eu sei que vocês realmente aceitam e guardam. Ok, continuando aqui. Ele deu o perfume pro cara, né? Aí ele me perguntou, aquela ali é sua patroa? Querendo dizer namorada? E eu respondi que não, era só uma amiga. Aí ele me olhou com uma cara de quer enganar quem? E ele disse, menor, pra cima de mim? Caralho. Que situação merda, cara. O que eu entendi é o seguinte, o perfume ele vinha embalado como se fosse um frio de padaria, é isso? Ele vinha numa bandeja de isopor com plástico filme por cima? Eu espero que sim. Na imagem que tá se formando na minha cabeça, foi assim. Caraca. Devia ter o preço, né? Com peso. E a validade. Ele me deu outro perfume na embalagem de isopor. Olha aí, na embalagem de isopor. E disse, toma, entregue isso aqui pra patroa, que você vai se dar bem hoje. Nossa. Eu agradeci. Quando ia embora, ele me disse o seguinte. Aí, menor, tem como você fazer uma doação pra nós? Ah, mas é claro, menor. Porra, Bruno. Não, não é Bruno, agora é menor o nome dele. Ah, agora é menor. Porra, menor. Apontando pra um amigo que estava do lado de um outro isopor, abordando pessoas na rua também. Aí eu percebi que era uma forma de venda. Quando eu dei R$20 pra ele... E... Aí, menor. Caralho, menor, tu comprou... Puta que pariu. Comprou água de esgoto por R$20. Não, mas pelo menos veio embalado como um presunto. É, afinal de contas, a gente nunca sabe como vai precisar de uma bandeja de isopor, na verdade. A única coisa que tinha serventia ali era a bandeja de isopor, porque esse perfume era claramente churume. Provavelmente por isso ele tava na bandeja de isopor com plástico, pro cheiro não vazar. Tava guardado num cooler também. Nossa, cara, que merda. Que situação merda. Aí ele ficou muito feliz com os R$20, me deu um abraço e mandou um abraço pra minha patroa. Ok. Quando eu voltei, minha amiga ainda estava no celular e nem percebeu nada do que aconteceu. Entreguei o perfume pra ela, que adorou. Afinal, era dia das mulheres. Olha. E os perfumes eram estranhamente bons. O cara teve coragem de passar na pele. Puta que pariu, menor. E o que ele quis dizer com estranhamente bons?

enquanto finalmente iniciava a minha caminhada em direção ao carro. Cara, eu consigo enxergar uma série do Netflix sendo feita baseada na vida desse cara. É. Roupas de mão. E que vai ficar um tempão no destaque lá do Netflix, mas ninguém vai realmente assistir. E ele ficou mudando as roupinhas, né? Ficou mudando a vitrine pra tentar te convencer que você tá em interesse naquilo. Nos dias que se seguiram, a paz reinou na escola, pois eu consegui criar barreiras que me impediam de receber qualquer estímulo visual e sonoro relacionado ao ocorrido e aos próprios skates de dedo. Caramba, o menino já se acabou nas drogas. Nossa. Foi realmente uma impressionante carreira de empreendedor. Ou ele era um riquinho que tinha um Walkman, né? É, pode ser também. Para mim, aquele era o fim da mania que abalou o ano 2000. E, claro, do empreendedorismo como carreira. Cara, engraçado que a gente falou aqui das coisas que aconteceram em 2001, mas a gente esqueceu do principal, que era o skate de dedo. É verdade, foi marcante. Isso, de fato, foi o que marcou esse ano. Impressionante. Uma história maneira com um final frustrante. É, eu achei uma boa. Cara, é uma história de ascensão e queda. Mas o final é sempre difícil, porque ele fez um prólogo sem necessidade. É verdade. Se ele tivesse terminado na parte da derrota, puta, era um final maravilhoso. Próxima história. Olá, Guga e convidados. Escrevo para contar uma história da primeira vez que tive muito dinheiro em minhas mãos e de como perdi tudo ao tentar fazer um negócio através do Mercado Livre. Olha. Por favor, modifiquem os nomes, pois até hoje essa história me persegue em cada Natal da família. Alguém sempre tem que trazer isso à tona. Eu me chamo... A gente tem que dar um nome para ele. Otário. Eu me chamo Otário, na época um jovem rapaz da Bahia que gostava de videogames. Otário. É porque ele caiu num golpe, não é isso? É meio que um spoiler, né? Mas tudo bem. Tudo começou com um presente que eu não pedi, oferecido por meu padrinho. Ele colocou presente entre aspas. Uhum. Que acabara de voltar dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, meu tio foi convencido a comprar o incrível Xbox. Sim, o primeirão, para jogar online através da Live, algo revolucionário na época. Trouxe dos Estados Unidos dois jogos, OutRun 2 e Ghost Recon. Olha aí. Eu achei maneiro. Porra, teu tio trouxe um videogame dos Estados Unidos pra você e você tá reclamando. As pessoas nunca estão satisfeitas mesmo, né, cara? Eu acho que o tio dele comprou pra si próprio. Vamos lá. Meu tio rapidamente percebeu que não tinha tempo pra jogos online e resolveu recuperar o investimento despejando aquele console de 3,86 quilos. Era um puta tijolão, você lembra? Eu lembro. Deste que vos escreve. Levou o console em minha casa para que eu fizesse um test drive, pois eu já tinha avisado que não tinha nenhum interesse no console da Microsoft. Cara chato, né, também. Eu sonhava nessa época com o PlayStation 2, mas eu não tive escolha. Ele nunca mais foi buscar o console e obrigou-me a aceitar a oferta, explicando que eu poderia pagar em 10 suaves prestações, com preço abaixo do mercado e sem juros de cartão de crédito. Peraí. Vamos voltar aqui. Quantos anos ele tinha? O cara socou uma venda no sobrinho. Foi isso. Por que isso? Não sei qual a idade que ele tinha. Ele morava sozinho? Os pais dele acharam ok isso? Ele pagou. O tio? É que esse tio devia ser aquele cara que é um problema pra caralho. Aparentemente, né? A família toda até hoje traz o assunto à tona. Bem, vamos entender o que tá acontecendo. Algumas semanas passaram e realmente OutRun 2 é um dos jogos mais divertidos de sempre. E eu curti jogar online. Mas no início de 2003... ainda se vendiam CDR de jogos piratas na porta da escola. Eu simplesmente não tinha dinheiro para comprar jogos originais novos. Diferente do PlayStation, não havia como desbloquear o Xbox. E para piorar, ninguém tinha o mesmo videogame na minha cidade e eu não conseguia trocar ou alugar jogos. Era esse o problema dele, ele não podia cometer um crime. Era ruim mesmo. Ah, assim, se ele tá pagando por esse videogame, aí foi uma merda. Ah, pirataria não é crime, cara. Para com Mas isso. Ele tá pagando, cara. Ele pagou o tio... Ele pagou um videogame que ele não queria, ele realmente é um otário, né? Porque... Ele falou, ó, tio, se quiser deixar aí, deixa, mas eu não vou pagar por essa merda, não. É o que ele devia ter feito. Fica a dica aí pra quem receber videogame do tio. É, porque isso deve acontecer várias vezes em várias famílias. Bolei, então, um plano infalível. Vender o Xbox através de um fórum online, o All Jogos. A gente tá dando os nomes aqui. E com esse dinheiro, compraria à vista um PlayStation 2. Enquanto continuava a pagar as prestações impostas pelo meu tio. Bom plano. Foi esperto até. Foi um bom plano. Bom plano. A venda deu certo. Se ele pegasse essa grana e simplesmente aplicasse num investimento... Ah, mas ele queria videogame. O cara tinha um objetivo, é positivo. Não, a gente pode fazer igual youtuber de investimentos. Ah, não, sim. Se tivesse aplicado isso no Tesouro Direto e pagado o seu tio sem juros, você teria ganhado R$100. Ainda podia renegociar a dívida, né? Falar, tio, tá difícil aqui te pagar, preciso de mais prazo e dinheiro rendendo. É. Ele podia fazer day trade. É, day trade, porra. Nessa época aqui, 2000, tava bombando day trade. E agora, de novo, lá na Futura tem curso de day trade. Já vou deixar aqui o jabá. É. Tomara que o pessoal da Nova Futura ouça isso. A venda deu certo, numa sexta-feira recebi o dinheiro e pela primeira vez na vida segurei em minha mão várias notas de R$100. E era meu, tudo meu. Caraca, que vitória, que história maravilhosa. Até aí, né? Tirei até foto pra registrar esse momento único. É realmente muito legal quando você pega um monte de dinheiro na mão pela primeira vez. Verdade. Eu lembro de um amigo meu que recebeu o primeiro salário da vida dele e ele foi no banco e trocou tudo por notas de um. Caraca, que maluco do caralho. É, porque devia ter sido na época, sei lá, uns R$600. Uhum. Então ele tinha R$600 em notas de um novinhas. Era legal mesmo. Caraca, que maluco. E quando você vendeu a Amazing Pixel, foi em dinheiro que você recebeu, Guga? Não. Não é assim que funciona. Que pena. Isso é uma coisa que o cinema enganou a gente. É, se você vender drogas, você vai receber dinheiro, pra ter certeza. É, é. Você tá no ramo errado. É, exato. Se você quer dinheiro vivo, a gente tá no ramo errado. Continuando aqui. Mas eu não perdi tempo e no mesmo fim de semana fiz a compra de um PlayStation 2 através de um famoso site de mercadorias trocadas de forma livremente. Ok. Muito utilizado para comprar produtos do mercado cinza. Nossa. Tomando precauções, selecionei um vendedor verificado, com garantia oferecida pelo site, e escolhi a modalidade de envio Sedex a cobrar, clássico, para poder conferir tudo antes de levar o produto para casa. Dias depois, quando fui buscar o PlayStation 2, as coisas começaram a ficar diferentes do que eu esperava. Apesar da modalidade a cobrar, eu só poderia ver a encomenda depois de efetuar o pagamento no balcão, e o pacote seria aberto por um funcionário da Receita Federal. Percebi na hora que ia ter de pagar impostos e suei frio, pois eu não tinha nenhum dinheiro. Encomenda paga, fui na salinha ao lado com o recibo e vi que o pacote tinha formato de PS2, PlayStation 2. Nossa, cara, que triste essa história. Eu não li, mas eu já sei o que aconteceu. Ele não tinha realmente um formato, né? Os caras fizeram de qualquer jeito e soltaram no mercado. Mas se a embalagem tinha um formato de PlayStation, o erro já tá aí, né? Porque o PlayStation veio solto na embalagem? É, não sei. Mas podia estar, tipo, embalado num plástico bolha, sei lá. Vamos lá. O funcionário perguntou o que era aquilo, um videocassete? Eu respondi que era um videogame. Ele perguntou se eu tinha enviado para conserto. Eu disse que sim, ele acreditou. Assim eu estava livre de pagar impostos, parabéns. Aí, garoto bom, puta que pariu. Ele então pediu para eu ver se estava tudo certo com o pacote. Muito ansioso, pus a mão na caixa e confirmei que lá havia um controle original e dois jogos. O console em si estava com uma camada extra de papelão para proteger. E eu preferi não abrir toda a embalagem ali mesmo. Não. Para evitar que me fizessem mais perguntas. Não, cara. Pô, o principal cara não abriu, cara. Esse era todo o princípio da coisa. Ai, caralho. Tantas vezes. Eu só queria sair dali o mais rápido possível, antes que ele me pedisse uma nota fiscal. Quando você tá na ilegalidade, você age num impulso. É. Corri para o ponto de ônibus e só abri o pacote quando cheguei em casa. E como vocês já podem imaginar... Tijolo. Dentro da caixa, não havia um PlayStation 2, mas sim um livro dos recordes Guinness, 1995. Dave, o que mais aconteceu em 1995? Fora esse otário ter comprado o PlayStation e ganhado um livro? Não. Foram gerados os fatos que estavam contidos no livro que veio... No... Caraca, foram gerados os fatos que preencheram esse livro das idiotices do ser humano em 1995. Sabe uma coisa que aconteceu em 95? Você vai lembrar. A mais antiga instituição financeira de investimentos do Reino Unido, Barings Bank, colapsa devido à perda de US$1,4 bilhão em atividades de especulação na Bolsa de Tóquio. Caraca, que louco. Levadas a cabo pelo seu corretor, Nick Leeson. Você lembra disso? Não lembro. Mas sabe o que aconteceu em 95 também? Criado o site de pesquisa Yahoo. Uau, caramba. Aqui tem informação. E também foi quando entrou em erupção o vulcão Pico do Fogo, em Cabo Verde. Você lembra disso aí? Lembro. Tava perto ali, mas consegui escapar. Ainda bem que as placas estavam em português, né? Pois facilitou. É. Outra coisa que aconteceu em 95, Guga? Windows 95, caralho. É mesmo? Se bem, mas o Windows 95 não é de 94? Não, claro que não. Ele foi lançado em 95? É claro que sim. Você acha que o Bill Gates ia dar uma dessas? Eu achei que era igual carro, sabe? Que em 94 lança em 95. Não, ele foi lançado em agosto. Ele já tava em 95, 96. Sacou? Caramba, cara. Se ele fosse um carro, ele seria o Windows 95/96. Verdade. Saudades do Windows 95. Eu nunca houve melhor. Tenho nada de saudade de Windows 95. Mas o que me marcou mesmo foi o Cabo Verde, o vulcão. Isso aí, é um momento. Dentro da caixa não havia um PlayStation 2, mas sim um livro dos recordes Guinness 1995, junto com outros dois livros, de modo a reproduzir o formato e o peso de um PlayStation 2 de verdade. 2,2 quilos, segundo o CNET. Caraca, cara. Isso é uma parada que é muito recorrente. É um golpe clássico, por exemplo, de quem vai comprar coisa no Paraguai. Acontece. E é um negócio que você tá sujeito, né? Não tem jeito. É porque você vai na ilegalidade, amigo. Não consigo dizer se a sensação foi de frustração, pânico ou muita, muita raiva. Um dos livros se chamava Vítima de uma Armadilha. Caraca, o cara... Cruel. O cara deu a volta, maluco. O cara foi super vilão agora. O cara foi... Caraca, teve plot twist na história do maluco. Ele ainda mandou o livro à editora, a editora Ática 2000, pra mostrar que o livro realmente existe. E ele deve ter o livro até hoje. Porra, eu teria. Se você pensar bem, foi só um livro muito caro. Nossa, não. Foram só três livros muito caros. Foram três livros, um controle e dois jogos muito caros. Então, fiz queixa no site de vendas, mas a única coisa que eles pediam como prova de envio do produto era o código de rastreamento. O vendedor poderia ter me enviado uma caneta Bic, e o site não iria me oferecer nenhuma garantia. Ao contrário do prometido, ele te enviou muito mais do que uma caneta Bic. Você tá reclamando à toa. Exato, você tá no lucro aí. Em todo esse espectro de trambique, você podia ter recebido um tijolo. É, porra, pelo menos foram três livros que ele pode ler. Um controle e um jogo que ele pode jogar com os amigos dele que tinham PlayStation, caralho. A única esperança, então, era bloquear o dinheiro nos Correios, onde fui super bem atendido e assim fizeram. Mas para me devolver o valor, só através de ordem judicial. Assim, aos 19 anos de idade, aprendi como funciona o Tribunal de Pequenas Causas e abri uma ação contra danos materiais. Tá aí, um aprendizado. Caraca, mas pelo menos foi, ele não tomou... Aí, vamos ver. Se ele não tomou prejuízo nesse sentido, foi uma lição de vida monstra. É, exato. Foi barato até, pelo curso que ele fez. Não é? Aham. Uhum. Melhor que muita faculdade, sem sacanagem. Exato. Faculdade é que você faz, não aprende nada. Em duas vendas de videogame, o cara aprendeu mais do que 2 anos de ensino médio. Durante 2 anos, fui em 3 audiências, onde o vendedor não apareceu, nem mandou o representante. Aí, ganhou. Ganhou, é. Descobri que ele era médico, e seu histórico de vendas era positivo, mas o seu irmão resolveu anarquizar e dar golpes em geral. Caralho! Vários e-mails insultosos foram trocados durante todo o processo. Ele pode botar esses e-mails no processo, inclusive. Sem solução. Ele morava no lugar mais longe que eu jamais havia ouvido falar do país, Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, e não haviam chances de eu resolver as coisas à moda antiga, entre parênteses, diálogo. Mas se você estava na justiça, você não precisa fazer diálogo nenhum. É, já foi na justiça, o diálogo é no texto, na frente do juiz. Exato. 2 anos depois, na audiência final, eu teria causa ganha caso o vendedor não aparecesse. É uma pena que, depois de tanto tempo, eu simplesmente esqueci o dia da audiência. Ah, vai se fuder. Vai, otário! O que o burro tem, ô Guga? Mais do que eu e você. E só me dei conta disso 2 dias depois. O caso havia sido arquivado. Nunca tive um PlayStation 2 e ainda fiquei com fama de responsável. Já que meu tio sempre conta essa história. Tio cuzão pra caralho que socou o negócio nele. O cara criou isso tudo, né? Foi agente do caos, efeito borboleta na vida desse moleque. Já que meu tio sempre conta essa história e ninguém na família confiava mais em mim, apesar de só ter 19 anos. Cara, é isso. Como diz o Rafael, que não está aqui com a gente hoje, a experiência, ela entra pelo cu. E no caso desse malandro aí, saiu pela boca, né? Porque não deu em nada. Não deu em nada. O cara foi empalado pela experiência. Dave, lê o nosso último e-mail, cara. E aí, Guga e Azaghal, beleza?

Obrigado por ouvir mais esse episódio com a gente. O GugaCast é produzido e apresentado por mim, Guga Mafra, com edição do Caio Corraine, pauta do Rafael Mafra. Agradecimentos especiais nesse episódio ao Azaghal, que veio jogar e contar histórias comigo, e ao Paulo Silveira, que veio jogar com a gente, prometeu uma história bombástica aí no futuro, a gente vai cobrar dele. Para saber mais detalhes sobre esse e outros episódios do GugaCast, é só ir lá no nosso wiki, wiki.gugacast.com, que é organizado pelo Beto Aragão. Obrigado, e a gente se vê na próxima semana. Adeus!